batismo ser a nossa casa. Muito obrigado, Goiás, por nos receber tão bem, por nos receber muito bem. Obrigado demais. Muito obrigado, Brasil. Obrigado, gente. Receba com muito carinho. Nós somos a dupla Henrique e Juliano Brasil. Estamos chegando. Valeu demais. Obrigado, Palma. Obrigado a todos vocês. Nós amamos muito vocês. Valeu demais, Tocantins. Valeu. Obrigado pelo carinho. Obrigado, gente. Obrigado demais. Vem. Sai fora, cupido, sai fora. Eu tô solteiro e a balada tá demais. Sai fora, cupido, sai fora. Quando eu quiser pode deixar que eu vou atrás. Sai fora, cupido, sai fora. Eu tô solteiro e a balada tá demais. Sai fora, cupido, sai fora. Quando eu quiser pode deixar que eu vou atrás. Demais, Brasil! Valeu!